Paz do Senhor. Os que são advogados e estão me ouvindo vão entender bem o que eu estou falando. E todos os outros também. Eu fui um advogado, precisava de alguém para me representar e assinei uma procuração. Aquele advogado começou a fazer coisas erradas em meu nome e eu tive que mudar de advogado. Fui em outro, da mesma forma, assinei uma procuração e ele começou a me representar. Era como se eu estivesse vivendo nas mãos dele e tudo estava dando certo. Mas de repente, algo começou a estar errado. E eu fui falar com ele agressivamente e ele me disse: olha, eu sei o que está acontecendo. Você não cancelou a antiga procuração com aquele antigo advogado. Aí eu li na Bíblia, em Eclesiastes 8:9, que diz: há um tempo que um homem domina sobre outro homem para a desgraça sua. Você já cancelou a procuração com a velha criatura? Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.